Todos nós refletimos sobre esta problemática social, sem dúvida, e o Sr. Vereador tocou aqui desde o bullying, a toxicodependência, o alcoolismo, todos eles são problemáticas que vivem no nosso dia-a-dia, que nós nos deparamos no nosso dia-a-dia e por vezes passamos ao lado dele porque não nos calha a nós.